continuo a caminhar. Saber cair depois se levantar. O tempo não espera, não há espaço pra chorar. Andei no escuro e agora vou brilhar. Sobreviver é necessário, também quero ser feliz. Permaneço no combate, meu resgate é a minha fé. Minha luta causa medo e alegria, lá, lá, lá. Tô na fita, vem o que vier, não vou amarelar, seja o que Deus quiser. Oh, seja o que Deus quiser, na fé. Algumas velho, pais, eu também quero, mas acelero, lero, estaca zero, não me espero, sincero, meu lado, meu veneno. Muita calma, vagabundo, gela até a alma. Quem foi roubado no passado, hoje sente falta. O que somos, o que seremos, porque choramos, matamos, sangramos e depois morremos. Velhos tempos de caboclo, pé no chão, que não levava desaforo pra caxangue, fazia na mão. Só tabaco tocava, meu braço arrepiava. Aprendi a dar desprezo a quem me ignorava. Mais que nada, quem sabia que tinha um herê de 2 metros da barriga da pretinha. 19743 de janeiro, hospital da Lagoa, Rio de Janeiro. Desordeiro, rap o dia inteiro. Se tem calzeiro, mete o pé. Quem tem cabelo duro não é mané, sai de ré. Não me embarreira que eu quero passar. É necessário magia pra me fazer parar. Não dou valor a quem fica de caô. Quer ser malandro, me soltava pipa no ventilador. Pra ser titular não serve. Fui otário no passado e hoje quer ser bandido do rap. Passa borracha e joga no latão. Não é braço fiel, então não pode ser falcão. Sai saindo, desce a ladeira. Vai jogar seu videogame que aqui a gente fica a noite inteira. Quarta-feira, dia de defumador. Queima todo mal olhado com o seu odor. Abre os caminhos de quem é perseguido. Hip hop violento, o pagode, o funk de bandido. Som de preto, som do morro, som de gueto. Te batendo neurose, insegurança, desespero e medo. Seu segredo é desvendado, efeito da ação que deixou o seu filme queimado. Vai de ralo, me mira, mas me erra. Se eu ficar amarolando com você, não vou vencer a guerra. Que é por terra, por tudo, por nada, pela vida, por algum, por sangue, por lágrima, vai ver. No sangue ruim, esse é meu ofício. Não arregar pro adversário é meu vício. Contrariador, do ódio e do amor. Se der o ouro na mão do inimigo, eu irei meu pôr. Taca a cuca louca, talhela da cuca. E dá teu papo, mano, julga. Eu tenho pouca coisa a dizer. Tudo que você falou por mim comoveu o meu coração. Hoje eu deixo tudo em sua mão. Esse babá é com ele, se fechar é com nós. Quem falava pelos pretos hoje sabe que a gente tem voz. Bate o tambor, bate forte, faz barulho. Querer ficar com tudo é olho grande no bagulho. Eu repudio a inveja, por isso eu bando só. Mas eu não bando junto com comédia. Largo o prego que o carneiro quer descer. Bota ele pra correr, joga ele aqui na CDD. Comunidade, minha verdade, meu terreno. Querer cantar de galo na minha casa vai ficar pequeno. Vai vendo, para de vacilação. Veneno, tá na sua direção. Deixa o moleque cantar, deixa o moleque sonhar. Não é tudo que o seu dinheiro pode comprar. A gente fica com nada da riqueza gerada. Sofrerão as consequências da miséria criada. Alguém tem pista do jovem terrorista que faz show em Salvador e na Baixada Santista. Ouça a voz do rapiador, impulsionado por quilombo dos palmares que trago na cor. Tranquilidade na coletividade de quem sabe respeitar a realidade de cada cidade. Na humildade concebido pelo céu, palavras que cortam de um marginal menestrel. A vida me ensinou a caminhar, saber cair depois se levantar. O tempo não espera, não há espaço pra chorar. Andei no escuro e agora vou brilhar. Sobreviver é necessário, também quero ser feliz. Permaneço no combate, meu resgate é a minha fé. Minha luta causa medo e alegria, lá, lá, lá. Tô na fita, vem o que vier. Vou amarelar,